o Corpo Bombeiros de Vila Nova de Oliveirinha foi acionado pelas 18h31 do dia de ontem pelo CODO Coimbra para um trauma na Vila do Mate, junto à antiga escola primária. Fizemos sair as viaturas de socorro e quando chegámos, verificámos que tinham sido duas crianças que estavam a brincar com um engenho explosivo e o tal fez explosão e fez ferimentos numa criança de 8 anos. Foi socorrer para o Hospital de Pediátrico de Coimbra. Pronto, isto está a ser apurado pelas autoridades que foram ao local. Possivelmente serão daquelas bombas recreativas. Pronto, está a ser apurado a origem, mas são daquelas bombas de ainda se conhece ainda o local e o sítio onde é que eles foram buscar aqui e o tipo de bombas que são. A GNR esteve no local a apurar as causas e a tomar conta da ocorrência. Eles estão a averiguar. Possivelmente será algum engenho de pirotecnia que tenha ficado de alguma festa e eles encontraram aquilo, estavam a brincar com aquilo e aquilo explodiu. Aquilo é junto à antiga escola primária e acho que os meninos tinham, os pais têm lá uma quinta perto, eles estavam a brincar. Pronto, não sei onde é que foram retirar aquilo e só eles é que podem dizer, mas como estão assustados, como são crianças, nos primeiros dias vai ser complicado eles confessarem, não é? Sim, a criança mais grave é de 8 anos, tem ferimentos no membro superior, na zona da queimaduras na mão e tem ferimentos num dos dedos e tem escoriações a nível da face. O outro, de 10 anos, teve alta no próprio dia, foi transferido por precaução, derivado a problemas de dores de ouvidos, audição, mas teve alta no próprio dia. Devem estar bastante assustados, não é?